Seção 175 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Ideal. Quero-te assim, formosa entre as formosas, no olhar da moura mística fulgência e o misticismo cândido das rosas, plena de graça, santa de inocência. Anjo de luz de astral aurifulgência, etéreo como as juílis vaporosas, embaladas no albor da adolescência, virgens filhas das virgens nebulosas. Quero-te assim, formosa, entre esplendores, colmado seio de virentes flores, a alma diluída em eterais cismares. Quero-te assim, e que bendita sejas, como as aras sagradas das igrejas, como o Cristo sagrado dos altares. Fim do poema.